Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Não, peraí. Banco de Cérebros? Não, Jô Soares, sua piranha. Olá, amiguinhos! Como vão vocês? A primeira edição do podcast Banco de Cérebros. Eu sou o Rafael Tequen e eu vou estar aqui com vocês até o final desta primeira edição. E também nas próximas edições, né? Eu vou estar sempre fazendo um podcast aqui. Eu tô dando início agora ao podcast do Banco de Cérebros. Aqui o site onde a gente fala sobre cinemas, games, quadrinhos, enfim, várias coisas que estão na cultura pop, cultura nerd, do nosso jeitinho, né? Sempre com bom humor. Enfim, sempre querendo divertir vocês, que isso que é legal, né? Eu tô aqui com o Vinícius The Joker. Tudo bom, Vinícius? E aí, senhores e senhoras? Why so serious? Exatamente, cara. Vinícius, quem é você, cara? Fala a sua idade, ficha criminal. Você é criminal, mas não era rápido, você. Eu sou tão uma bosta de um site chamado Pipe Bomb, pra quem gosta de luta livre. Então aquela porra, não. Site novo lá aqui. E também tá aqui, né? Você de vez em nunca participa aqui, né? De vez em quando, né? Que, enfim, é um dos nossos amigos aqui do site. Mas enfim, pessoal, nessa primeira edição, eu tô aqui com o Vinícius. O Vinícius não gosta muito de Tokusatsu. Você gosta de Tokusatsu, Vinícius? Mas não é que eu não gosto, é que eu não assisti muito, mas tem alguns que são legais. Sei lá, a foto é mais falta de conhecimento mesmo. Não acho ainda. Entendi. E, enfim, eu tô aqui, né? Nessa primeira edição, eu fiz uma entrevista com o Chris Lee. Ele é o criador da série Insector Sun, já faz há uns 10 anos essa série. É uma série de tokusatsu brasileira, olha aí, pra você ver, né? E nessa série, ele pega meio que emula o que é aquelas séries antigas, Jaspion, muito mais Kamen Rider, né? Você vê muito de Kamen Rider ali na série. E ele já faz um tempão, ele era fã, assim como muitos são, né? Eu não me considero um grande fã, mas assisto, curto, né? De vez em nunca, assim, eu tô assistindo. E, enfim, ele meio que emula essas séries, faz do jeitinho dele, já com um roteiro próprio, personagens próprios e tudo mais. E eu fiz uma entrevista com ele. Ele já chegou a participar de alguns programas de TV. E eu fiz uma entrevista com ele, perguntei como foi a criação e tudo mais. Ele contou um pouquinho como foi a criação, como foi, como que é desenvolver a série. E, enfim, tá aí essa entrevista pra quem conhece ele ou pra quem não conhece e apenas meio que tem um interesse aí por Tokusatsu ou assiste pra caramba e quer ouvir, né? Esse vai ser a primeira edição, né? No futuro a gente planeja falar sobre outros assuntos, né? Exemplo, pegar uma história em quadrinhos, falar sobre ela, ou até fazer temas diferenciados, né? Fazer temas que vão exigir mais do que apenas falar de algum assunto, ou falar de algum filme, ou falar de algum game. Alguns temas diferentes para poder sempre estar diferenciando, né? A gente vai agora pra entrevista, né? Só apenas eu, Joker, está apenas acompanhando aqui nessa abertura. Joker, tem alguma coisinha a falar, cara? Não, tô com frio, mano. Tá com frio? Cara, isso daqui é o quê? Dia 23 de... do 7, né? O pessoal vai estar escutando um pouquinho depois. Cara, tá frio pra caramba, velho. Tá frio pra caralho. Eu tô com frio pra mexer o botão do mouse aqui. Tá foda, filho. Eu decorei aqui. Só, tipo, cliquei aqui pra gravar e pronto. Eu tô com a mão entre as coxas. Aquela técnica, sabe? De ficar com a mão entre as coxas pra... Cuidado, escorregar essa mão. Tá certo. Fiquei até rouco agora. Mas, enfim, é isso. Escutem aí a entrevista, pessoal. Um abração e até mais. Falou! Então, pessoal, eu tô aqui com o Chris Lee, criador da série Insector Sun. Tudo bom, Chris? E aí, tudo jóia, cara? Tudo tranquilo, velho. É isso aí então, Chris. Eu gostaria de começar perguntando pra você como que foi o início de criação, assim, a ideia de criar o Insector Sun. Então, Rafa, o Insector Sun, na verdade, eu criei ele no ano de 1999. nas histórias em quadrinho, no HQ, né? Eu desenhava um HQ e a ideia inicial mesmo foi ali naquele HQ que eu fazia, o estilo era um fanzine ainda, né? Sim. E o Insector Sun, a primeira aparição dele foi ali. Aí depois, já no ano de 2000, tinha uma galera aí, os colegas meus, e a gente fazia algumas filmagens, uns negócios assim meio que sem compromisso mesmo, né? É. Na época. E eu me reuni com o pessoal e falei, vamos tentar fazer um Tokusatsu nacional, uma minissérie de super-herói, algo que nunca ninguém fez assim no Brasil até então. Naquela época ali, no ano de 2000, o YouTube era... Acho que nem existia YouTube ainda, então vídeo Sim. na internet era uma coisa muito pouco acessível, né? Entendi. E a gente não fez com essa intenção, né? No começo não era pra divulgar na internet, era mais pra gente assistir mesmo, molecada da rua, os familiares. E a gente gravou esse primeiro episódio ali no ano de 2000, né? Fiz o figurino do Insector Sun, bolamos alguns monstros, aí escrevi um roteirinho meia boca. E ali foi, cara. Ali foi onde deu o pontapé inicial, entendeu? Aí começou a série, né? Foi aí começar foi a produção. Ali, negócio meio que empurrado com a barriga, mas foi ali que se iniciou o negócio. Depois foi crescendo, né? Aí tem uma longa história aí pela frente. Sim, então você já tá fazendo há mais de 10 anos já essa série, mais de 10 né? anos, Se for ver, de 2000 a 2003, são 13 anos já que o Insector Sun em vídeo a gente produz os episódios e 14 da existência, sendo que em 99 que eu criei o personagem nos quadrinhos, né? Ah, sim, legal. Atualmente você continua fazendo essa ideia de mangá? O Insector Sun mangá ou agora só em vídeo mesmo? Então, o Insector Sun, ele tem umas histórias em quadrinhos, em mangá, inclusive tá no nosso site, quem quiser acessar lá. E pode assistir, baixar pra ler, né, tá de forma gratuita. Ok. Só que não sou eu mais que desenho, eu comecei a me envolver com outros projetos, principalmente com o projeto em vídeo, né, o audiovisual do Insector Sun. Sim. E na época também, assim, eu nunca fui um bom desenhista, né, gostava de desenhar, mas nunca... E alguns colegas, depois que vieram a conhecer o Insector Sun... Me pediram pra desenhar o Insector Sun. Deixa eu fazer a história do Insector Sun. Falei, vambora, vamos fazer, cara. Entendi. Foi aonde a gente lançou algumas edições do Insector Sun em mangá. Né? Isso em 2005, Sim. 2006. Depois, agora, a gente tem um projeto pra esse ano de lançar uma HQ de forma profissional mesmo. Mas não é o estilo mangá, né? É uma HQ num traço mais realista. Entendi. É uma galera que eu tô de parceria aí até lá em São Paulo. Vai ser uma história meio que mistura Tokusatsu e terror, né? Olha aí. Aí em breve vai ter mais informações lá no site. A gente já tem um preview de algumas coisas lá. Mas é isso, cara. Insector Sun começou como mangá no HQ. Depois tivemos mais 3 edições dele em mangá. E agora pra esse ano tem esse projeto do HQ... que mistura Tokusatsu e história de terror. Tá certo. Eu vou colocar o link aí no post do podcast, né? O pessoal vai poder encontrar o link do seu site e lá tudo, né? Lá no site, lá o pessoal pode entrar, se inscrever no nosso canal, lá tem tudo. Você que escreve a história, né? Tipo, faz a produção, escreve os roteiros? Eu escrevo o roteiro principal... Mas quando a gente vai pra começar as gravações, toda a equipe participa. Então eu deixo todo mundo palpitar, todo mundo dá ideia. Eu faço aquela base do roteiro e em cima disso a gente desenvolve outras ideias. Ideias complementares, coisas que vão aparecendo durante as gravações, né? Ah, sim. Mas eu faço o roteiro principal, tem a ajuda de alguns amigos também. Tem o Flávio também que me ajuda, entendeu? O Alex também dá... O Fernando, da ideia, né? E aí a gente vai levando. Tem a Isabela também, que é a produtora nossa nova agora. Tem a galera aí. Sim, e na história principal você é o protagonista, né? Então, o Insector Sun é assim, eu sou o protagonista, né? Também sou o diretor, dirijo a série e criador de personagem. E, na verdade, é assim, o Insector Sun é uma série meio que... Segue aquele estilo de ficção científica alienígena, né? Então, o Long Shin, que é um semideus, é um alienígena que toma conta da Federação das Artes Marciais do Universo, ele tem a missão de ver os planetas que são subdesenvolvidos e que ainda são planetas jovens, né? Que podem ser atacados e essas coisas e tal. E ele fica sabendo que os vilões da primeira temporada, no caso, que era o Império Kron, né? O Shaken, ele viria começar o seu ataque à Terra. Então ele vem até o planeta com a missão de escolher uma pessoa, um escolhido, para se tornar um Insector Sam. E aí ele vai dar os poderes do amuleto Yin Yang, que é aquela pedra parte preta e parte branca. Sim, clássica de Kung Fu, né? Filmes de artes marciais, quem assiste conhece. Sim. E a partir dessa pedra, o lado Indy, que no caso seria o lado bom, ele é transmitido os poderes de Insector Sam, no caso pra mim. Aí por que eu me tornei Insector Sam? Isso daí foi meio que uma sacada que a gente fez ali, meio que comédia na época. Eu tava fazendo um treinamento de Kung Fu lá no meio das montanhas e tal, e do nada a nave do mestre caiu ali do meu lado. Caiu perto de onde eu treinava. Aí o mestre sai da nave meio atordoado e começa a lutar comigo. Nessa luta ele já tá me testando, tá me especulando. Ah, sim, entendi. E ali ele viu que eu tinha alguma aptidão ali pra ser o guardião da Terra e acaba me passando os poderes, né? Olha aí. Mais ou menos essa é a história aí do começo da série. Mas o Insector Sam, ele é um super-herói que tem esse poder vindo do Yin Yang. E como se diz na música também, seu poder vem do Sol, né? O Sol também é fonte de energia, né? Sim. E Insector Sam, o nome, que nem o pessoal pergunta, por que Insector Sam, se é um personagem brasileiro, né, nacional? Ah, Insector Sam, ele é meio pop, né, cara? Então, ele segue o estilo Tokusatsu, sim, mas a gente tá tentando deixar ele cada vez mais com características próprias. A gente não quer ficar copiando séries Kamen Riders, Super Sentai, não. A gente quer deixar ele cada vez com características mais próprias mesmo, né? Então essa é a ideia nossa do projeto atualmente. Eu tô percebendo aqui na história, você tem inspirações, né, de histórias em quadrinhos e tokusatsu, você acaba pegando essas referências, né, em outras mídias? Ah, sim, isso daí é desde a infância, né, que a gente assistia esses seriados aí, os tokusatsu, né, na época da Manchete. Então, tem muita coisa ali que você vê no Insector Sam que você vê que é inspiração mesmo, coisas que vêm de séries japonesas, sim, né? Sim, você assistia, você gostava de Kamen Rider, esses tokusatsu? Gosto até hoje, cara. Assiste, Kamen Rider, assisto, tem coleção em DVD, entendeu? Ah, entendi. Então eu curto até hoje, é que nem eu tô te falando, gosto muito do gênero, mas o Insector Sam, a gente quer deixar ele sem essa que ele acabou ficando com o apelido aí que a galera deu pra ele de Kamen Rider brasileiro, né? É até uma homenagem, se for ver, mas a gente não quer deixar ele à sombra do Kamen Rider, a gente quer que ele tenha uma identidade própria, entendeu? Ah, atualmente vocês estão na segunda temporada, né? Atualmente, se for ver, pelo tempo que o Insector Sam existe, é pouco, né, cara? Porque você nota, quando a gente gravou os primeiros episódios, a primeira temporada, a gente gravava até mais ou menos o terceiro episódio, foi meio que sem compromisso. Só que a gente começou a espalhar essas fitas, na época ainda em VHS. E isso daí começou a dar uma certa repercussão aí no meio, né? E inclusive até um programa de TV na época, da Band, que o Marcos Mion ficava com aquelas sátiras, aquele negócio de zoar clipe. Sim. A gente até chegamos a mandar uma fita pra lá e tal. Então a gente viu que o negócio tinha algum potencial, né? E aí foi aonde a gente falou, vamos começar a fazer um negócio mais certinho, né? Mais sistematizado e tal. Foi onde a gente começou, levou o terceiro. Só que, por ser um negócio meio que... meio não, ele é até hoje independente. E a gente não tem patrocinador. Eu só consigo reunir a galera para as gravações de final de semana. Então aí que vem a demora. Que o pessoal pergunta, pô, mas vocês demoram muito para lançar os episódios. Porque a gente lançou agora recentemente o terceiro. E mal a gente lançou, o nego já tá pedindo o quarto. Mas é o trabalho de produção. É um trabalho muito assim, lento até, entendeu? Sim. Você tem a equipe de gravação, que nem eu tô te falando, a gente se reúne aos finais de semana, depois tem o pós-produção, que são a parte de edição e tal. Então quando a gente fez esses 12 episódios da primeira temporada, a gente começou no ano de 2000 e finalizou em 2012. A gente lançou um episódio por ano. Olha isso. Entendeu? Agora, no segundo, a gente começou a lançar um ano passado, já lançamos 3. A nossa ideia é tentar lançar a segunda temporada, que cada temporada a gente quer fazer em 12 capítulos, 12 episódios. Entendi. Então lançar mais 3 episódios esse ano, pelo menos, meia temporada. E em 2 anos a gente fecha uma temporada. Isso se a gente continuar nesse ritmo independente, sem patrocinador. Ah, sim. Se a gente conseguir um apoio, aí a gente consegue fazer um negócio mais profissional, entendeu? Trabalho demorado, né? Vocês têm que fazer a confecção das roupas, dos personagens e tudo mais, né? Tem que escrever o roteiro, tem que fazer a confecção dos personagens. Às vezes a gente faz storyboard também. Aí depois a gente tem que ver onde vai ser as gravações. É gravação interna, é externa. Se é externa, a gente tem que procurar pedreiro ou coisa parecida pra dar aquele clima legal na cena. Se locomover, juntar o pessoal. Aí, quando é as cenas de ação, eu tenho que chamar o pessoal que pratica, ou o pessoal mais chegado meu aí pra passar as coreografias, pra gente treinar as cenas de ação. Sim, você é professor de Kung Fu? De Kung Fu, isso. Então tem uma galera lá na academia que eu dou aula que participa das cenas de ação comigo, entendeu? Sim. E a gente tem que elaborar as cenas. Então isso daí é um processo mais trabalhoso, por isso que demora pra sair os episódios, entendeu? Sim, e você mora em Ribeirão Preto? É, Ribeirão Preto. Aí o pessoal acaba ajudando também, né? Tem alguns cidadãos aí que vão participar também? Você convida alguém? Tipo... Pra participar sempre aparece, né? Gente. É, figuração. A gente tem uma equipe fixa, né? Que é a galera, o pessoal que vai fazer as cenas de ação, né? Que a gente chama de... A nossa equipe é a equipe Kung Fu Fighter. Tem a equipe de apoio, né? Que é os caras da figuração e tal. E tem a equipe fixa, né? Que é o pessoal que toda gravação tá sempre aparecendo ali. Os câmeras, pra dar um apoio, coisa e tal, entendeu? Então é mais ou menos isso daí, nossa equipe. Tem a produtora, tem várias pessoas na equipe fixa, né? E tem a equipe de apoio que, se a gente precisar fazer um episódio que vai precisar de... tem que estar... O monstro vai estar atacando a cidade, precisa de umas 10 pessoas correndo, né? Pra dar efeito na cena. Sim. A gente convida o pessoal, entendeu? Então, Cris, nesse finalzinho aqui da entrevista, queria que você fizesse uma divulgaçãozinha, mandasse um recado aí pros ouvintes. Então, cara, eu agradeço aí o espaço... Sim, eu que agradeço a participação de você aqui. Eu, inclusive, depois vou divulgar lá no nosso site, setorsan.com, essa entrevista para os fãs. E deixar aí um recado aí que o pessoal que curte o Insector Sun continue curtindo, que a gente está sempre evoluindo aí. O pessoal que acompanhou a primeira ou a segunda temporada está vendo que os episódios, cada vez que sai com mais qualidade. E nosso objetivo é isso. Futuramente a gente até chega a ser um pouco criticado pela qualidade das armaduras e tal. Mas futuramente a ideia também é melhorar essa parte das armaduras, né? Porque o pessoal que assiste não tem noção de como que é o negócio, né? Na prática. Por exemplo, se você precisa uma armadura vistosa, bonita, limpinha, pra você desfilar num concurso de cosplay, é uma coisa. Você não vai taiar ela, você não vai rolar no chão, você não vai cair de cima de uma pedreira. Agora, uma armadura pra toda a cena de ação você rolar e judiar dela é outro tipo de material. É outra coisa, né? Entendeu? Então, mas tudo aí a gente vai tentar melhorar de um episódio pro outro futuramente, aí deixar o Insector Sun num nível cada vez mais profissional. É. Agradeço aí o espaço aí, precisando de qualquer coisa, a gente tá aí. Tá certo, obrigado, Cris, por ter participado aqui, eu que agradeço. E antes, eu precisava te perguntar uma coisa, né? Eu tenho um amigo meu que assiste bastante os episódios do Sector Sun e tudo mais, e ele queria fazer uma pergunta, né? Essa coisa assim de fã de Tokusatsu, acaba, tem muitos fãs que não curtem Power Rangers, aí ele me pediu que fizesse essa pergunta pra você, se você gosta de Power Rangers. Então, essa questão dos fãs de Tokusatsu, a questão dos Power Rangers, aqueles fãs mais aficionados, né, não gostam realmente, porque, você sabe, eles acabam estragando o produto original. Mas, assim, eu, quando quando começou as primeiras temporadas dos Power Rangers, eu até assisti assim. Sim. Até gostei. Mas depois eu fui largando de assistir, mesmo porque a gente vai crescendo e vai tendo outros compromissos, né? Mas assim, eu não tenho nada contra, porque, veja bem, os japoneses produzem o produto. Se os americanos vão lá e compram, é porque os japoneses quiseram vender. Então exatamente. A gente pode ficar criticando os caras, ah, os americanos destroem. Não, os americanos não destroem, os japoneses venderam o produto pra eles. Entendeu? Estão fazendo uma adaptação, né? Estão fazendo uma adaptação. Se eles não quiserem que isso seja feito, eles não vendam. Exatamente. Entendeu? E hoje em dia também com a internet, você acaba conseguindo os originais pra assistir sem nenhum problema. Se bem que a fama que os Power Rangers conseguiu hoje em dia já superou os Sentais originais, né? Sim, isso é até a maior reclamação de todos, né? Que acaba que o Power Rangers acabou fazendo com que os Sentais, Tokusatsu, meio que sumissem, né, da TV. É, então eles acabaram matando o gênero, né? Sim. Porque o original mesmo, acho que só passa na Ásia, né? E no resto do mundo, é adaptação da Saban, que agora é Disney, né? Não sei. É, agora é Saban, Power Rangers. É, Power Rangers e tal, é tudo adaptação. Então, mas é aquilo, né? O pessoal até chega a falar, mas Insector Sun também não é Tokusatsu original e tal. Não, mas a gente não destrói série nenhuma, a gente faz 100% a produção nossa. É, produção agora, brasileira, né? Então, que nem eu tô te falando, aqueles fãs mais aficionados, eles costumam dizer que Tokusatsu é só coisa produzida no Japão. Então, Power Ranger também não seria Tokusatsu. Insector Sun não seria Tokusatsu. Sim. Os Tokusatsu nacionais, aí como são chamados. Sim. Mas aí é questão de debate de fã mesmo, né? Então é isso, Cris. Obrigado, cara. E parabéns aí pela sua série, né? Falou, um abraço, cara, e até mais. Falou, obrigado, até mais. Você deve chamar. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.